ligado no bar, rolando do bom. O movimento é constante, olho vivo, irmão. Muito feliz, fiquei também em ter te visto. Demorou, senta aí, toma uma comigo. Arara na praça, marretagem na área. Aquela gelada e as meninas de graça. Levanta um qualquer, tá ligado qual é. Firmeza, meus mano, tão ligado quem é. Não corre, é desse jeito, sem escândalo nego. Pra que tudo isso, clichêzão, desespero. Sempre no estilo, irrepreensível. Nacional, ponto original, legítimo. Só mina firmeza, resistência ligeira. Adora o perigo, adoro uma sujeira. Entre brigas e brejas, tô na rua de esquema. Dos parceiros, problema ganhando toda a cena. Inexplicável, paixão pelo lado de lá. Depois que eu vi o de malaco, não quis mais voltar de bonde. Formado, pronto pra estourar. Tem vários errado querendo pagar. Todo desorganizado, forçando o gingado. Só de ver um verdadeiro já se sente acuado. Tô passando da licença, me viu, mano, encosta, não é miragem. É nós mesmo, desaglomera da porta, vai. O baile toma outro rumo na hora, vai. O gangsta clássico tá de volta. E agora que se passei mal, a qualidade no palco, abalo emocional. E eu tô nem aí, ninguém me tira daqui. Cada vez mais função, tô sim. E daí vários tentam copiar, ninguém consegue imitar. É malaco no peito, na ginga e no olhar. E sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. Agora se mexe testando, mesmo pesado, mantém o balanço. Sente o som, o poder da rima, qualidade na fita. Não modinha de pista, é tradução das ruas, da correria, das lutas, da vida sofrida, da bandidagem, das putas. Raciocínio cínico provou virar vício. Exagero faz mal e se não acrescenta é um indício. Vem comigo, se perdeu já no início. Basta o aplauso, o sorriso e ter vindo de risco. Atitude forte, visual, muita verdade, terror no local. Impala, se abre, surge os caras em meio a fumaça, malucagem nata. Não existe fila, alegria das bandidas, correria dia a dia. Só gangueiro na fita, produção de mil, ninguém sabe. E surgiu SD Dub, entramos no jogo. Brasil pra nós, natural, velha escola e tal. Aprendizagem com os top e os toque de mil grau. E eu tô nem aí, ninguém me tira daqui. Cada vez mais função, tô sim. E daí vários tenta copiar, ninguém consegue imitar. É malaco no peito, na ginga e no olhar. E sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. Eu tamo firmão em ação, jamais marcando irmão. De malaco SD Dub na contenção. Tô de passagem, né não, nesse som. Sangue bom, tenho dom, na linha de funk ladrão então. Bate cabeça a milhão, sem treta. Essa linha é VP, então não se esqueça. W.O., aquele que você xingou. Independente do beat, a rima sai morou e sim. Tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim, tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim, tamo firmão, firme e forte, focado na missão. E sim, tamo firmão, firme e forte, focado na missão.